Vamos abrir lá em Isaías 61. Aqui fala do mesmo Espírito Santo. Aleluia, já estava sendo profetizado o Espírito do Senhor. Que desde o princípio do mundo pairava por sobre a terra. É o Espírito Santo que estava durante todo o ministério do povo de Israel, em toda a sua história. Depois estava sobre Cristo Jesus, e depois sobre a igreja primitiva, os apóstolos que vieram depois de Cristo, e foi delegado à igreja o mesmo Espírito Santo, que diz aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aqui começa a obra de Deus, irmãos, amém, amados? Quantos creem, aqui começa a obra de Deus, não é na força do homem, é na força do Espírito Santo que está sobre nós, sobre você, meu irmão, sobre mim, sobre a minha casa, sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre cada discípulo de Jesus. Você tem que querer depender desse Espírito Santo sobre a sua vida, na sua vida. Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Deus quer que o Espírito não só esteja sobre você, mas Deus quer inundar você. Unção fala de ser inundado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós somos uma igreja, um povo que Deus está formando, que crê na unção do Espírito Santo, na totalidade e na verdade da unção do Espírito Santo sobre a igreja. E cada um de vocês é chamado a ser ungido pelo Espírito Santo de Deus. Pode ser que você hoje não sinta: ah, Senhor, eu estou tão longe disso. Não, mas eu vou te dizer, na hora que você receber essa unção, sua vida vai ser transformada. A unção do Espírito Santo transforma. A palavra diz que a unção quebra o jugo. Se você anda debaixo de qualquer jugo na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família, a unção do Espírito Santo, esse Espírito Santo maravilhoso, quebra o jugo, todo o jugo do pecado, das drogas, da prostituição. E esta foi a minha história, amados. Minha história é antes e depois do Espírito Santo. Eu já conhecia Deus lá na tradição, desde criança. Com 13 anos, fui para o mundo, fui para as drogas, me perdi, fui lá, prostituição, toda aquela imundícia. Voltei para Deus. Um mês depois de ter tido uma experiência com Deus, o que aconteceu com a minha vida? O Espírito Santo veio sobre mim e me ungiu, amados, aleluia. Eu fui cheio do Espírito Santo. Ali começou a minha vida, ali começou o meu ministério. Eu não tinha planos, não tinha sonhos, mas tinha unção do Espírito Santo. Se você olhar os homens de Deus, as suas vidas são antes e depois da unção do Espírito Santo. Você pega a vida de Davi, é antes e depois dessa unção. Ele estava lá, era um pastorzinho amado, maravilhoso, cantava, tocava, Deus já tinha visto o seu coração, mas chegou a hora em que Samuel veio sobre ele e derramou o azeite da unção, e a palavra diz: dali em diante, o Espírito Santo de Deus esteve sobre ele e fez dele uma nova criatura. A igreja precisa de unção. A tua vida e o teu ministério precisa de unção. Os discípulos precisam de unção. Os fracos precisam da unção de Deus. O que fortalece é a unção de Deus. Para gerar líderes, nós precisamos é da unção do Espírito Santo sobre cada pessoa. Estão aqui líderes, está aqui centenas, 100, 200 líderes, aqui em potencial, debaixo da unção do Espírito Santo. Cada um de nós vai cumprir aquilo que Deus tem para a igreja, em nome de Jesus, por causa da unção, aleluia. E esta unção é para realizar aquilo que Deus quer. Começa aqui dizendo: pregar as boas novas aos quebrantados. Começa a obra de Deus. A unção vem sobre alguém com uma missão, com algo para fazer. É quebrar, aleluia, é pregar, ser testemunha de Deus. Crente que não tem disposição de pregar, não pode dizer que está na totalidade debaixo da unção de Deus. Crente que não tem disposição interior para ser uma testemunha e pregar as boas novas, para suprir, aleluia, para esta proclamação das boas novas através da sua vida, não está cumprindo a sua missão. Meus amados, nós temos que ser uma igreja proclamadora da palavra de Deus, em todo tempo, em toda hora, de manhã, de tarde, de noite, é hora de pregar e proclamar. O homem ungido, a mulher ungida pelo Espírito Santo, tem que ter amor à pregação. Ao compartilhar, pregar quer dizer compartilhar algo que eu tenho. Não é só pegar uma Bíblia e ir para a praça erguendo, não, podemos até fazer isso, não. Mas pregar é compartilhar aquilo que está dentro, é apregoar, isto é levar para fora alguma coisa que está dentro do nosso coração. O Evangelho é para ser compartilhado, ele vem, ele transforma, mas se torna um instrumento poderoso de Deus para a salvação de todo que crer. Como crerão se não há quem pregue? Como o mundo vai crer se não há quem pregue? Por isso a unção começa com pregar aos quebrantados. E essa pregação vai ser na continuidade do que a palavra fala: enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos. É levar cura, a pregação da palavra de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação do mundo, porque o Evangelho tem dentro de si a cura que este mundo precisa, a cura que a família precisa, a cura que a tua vida precisa. Quando o Evangelho vem sobre você, você começa a ser curado, é ou não é, Lérida? O que aconteceu com você? Você foi sendo curada, pelo Evangelho que entrou na sua vida, e cada um aqui é uma história de cura, de transformação, começando por mim mesmo, amados, de cura, cura do espírito, cura da alma, cura do corpo. Por isso que nós oramos pelos enfermos, está dentro do Evangelho a libertação de todas as coisas, e a cura de todas as vidas. Meu amado, Deus te quer 100% curado, mas Deus te quer como instrumento de cura. Amém? Quantos sabem que Deus os quer instrumento de cura? Você é um instrumento de cura, suas mãos são instrumento de cura, amados. Aleluia, suas mãos, seus braços, você é um instrumento da cura de Deus, para cumprir tua missão, para cumprir tua missão, moça. Aleluia, você é instrumento de cura, por causa da unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Deus quer nos levar, amados. A maioria da igreja pensa que curar é levar alguém para o pastor orar, porque ele é poderoso. Não, meus amados, esta é função de toda a igreja, ser instrumento de cura por este mundo afora. Glória a Deus.